Командор, обезжать, жулять, папа. Пушки, жулять, папа, просим. Bom dia, é uma solicitação de pushback e reboque da posição de número 9 aqui do pátio 3 para a posição de número 3 do pátio 1. A livre iniciar no pátio 3 para ingresso principal, o Steelhead Papá. Afirmativo, chamarei. Da DNS, igual no 271. 271, chama a torre 186. Torre 186, igual no 271. Torre Salvador, igual no 271, passando externo, baixar travado, tem o campo à vista. Igual no 271. Tá, livre pouso na 10, o QNH no 0 no 3, o vento é 180 graus com 4 nós. Vente pouso autorizado na 0, voo no 271. No 271 já não chove no aeródromo, mas esteja atento à pista possivelmente úmida, ok? Vente, voo no 271 no solo ao 04, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa e Juliette para o portão 612, o gol no 271. Companheiro, me perdoe. Por favor, tem droga. Salvador, Juliette, só para pôr para ingresso para a Tuna. Juliette, papá, está livre ingresso. Reporte ao termo do reboque. Afirmativo. Ok, obrigado, um bom dia. Bom dia. Two four seven, do you call me? Whiskey Flat, tá? Diga, Whiskey Flat, Fox. Tango, Torre. O Whiskey Flat Tango solicita autorização de reporte do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Autorizado, reporte ao término. Whiskey Flat Tango. Flat Tango, reporte ao término, grato.